mas veja só como é que tudo foi chegar aqui. Venha pra cá e abra a janela. É essa vida que eu vivo e tão bem. Chega pra cá, porque você tá nela.